bola e no balanço balançar. E no balanço, lanço, lanço dessa vida minha, eu também posso brincar de casinha, de esconde, esconde na minha vila, te pega, pega com as minhas amigas. Pra brincar.